Cheiro 3, página 22, capítulo 3. Eu estava de pé no campo. Tinha nas mãos dois pares de dados, um presente. Não do meu pai, a quem tal nunca teria ocorrido. Não da minha mãe, que por vezes nem me conhecia. Não conseguia recordar-me de quem me os tinha dado. Um rei que passara a visitar-nos, um nobre, na tentativa de obter um favor. Eram talhados em marfim, com embutidos de ónix, macios, sob o meu polegar. O verão ia no fim, e eu estava ofegante por ter ido a correr do palácio até ali. Desde o dia das corridas, tinham destacado um homem para me treinar em todas as artes atléticas, boxe, espada e lança, disco. Mas eu escapara-me, deslumbrado com o júbilo estonteante da solidão. Era a primeira vez que estava sozinho desde há semanas. Foi então que o rapaz apareceu. Chamava-se Clisónimo e era filho de um nobre que ia com frequência ao palácio. Mais velho, mais desenvolvido e excessivamente nutrido de carnes. Os seus olhos tinham captado o brilho dos dados na palma da minha mão. Com uma expressão maliciosa, estendeu a mão. Deixa-me vê-los. Não. Eu não queria que os dedos dele, sujos e grossos, lhes tocassem. E embora pequeno, eu era o príncipe. Nem sequer teria esse direito. Mas esses filhos de nobres estavam acostumados a que eu fizesse o que eles queriam. Sabiam que o meu pai não iria intervir. Mas eu quero-os. Ele nem sequer se dava ao trabalho de me ameaçar. Odiei-o por causa disso. Eu devia ser digno de ser ameaçado. Não. Ele deu um passo em frente. São meus. Cresceram-me dentes. Mordi como os cães que lutam pelas migalhas da nossa mesa. Ele estendeu a mão para os apanhar e eu empurrei-o. Fiquei contente quando ele tropeçou. Não iria ficar com o que era meu. Ei! Gritou enclorizado. Eu era muito pequeno e diziam que era pobre de espírito. Se ele desistisse agora, seria uma desonra. Avançou para mim com o rosto vermelho. Involuntariamente recuei. Foi então que ele disse com um sorriso desdenhoso: Cobarde! Não sou cobarde. A minha voz elevou-se e senti a pele escaldar. O teu pai acha que és. As palavras dele eram deliberadas, como se as estivesse a saborear. Ouvi-o dizer isso ao meu pai. Não ouviste nada. Mas eu sabia que tinha ouvido. O rapaz aproximou-se mais, ergueu um punho. Estás a chamar-me mentiroso? Nessa altura percebi que me ia bater. Estava só à espera de um pretexto. Eu estava a imaginar a maneira como meu pai teria dito aquilo. Cobarde! Finquei-lhe as mãos no peito e empurrei com quanta força tinha. Na nossa terra crescia erva e trigo. Um trambolhão não iria magoá-lo. Estou a arranjar desculpas. Também era uma terra pedregosa. Com um ruído surdo, a cabeça dele bateu numa pedra e vi os seus olhos regalados de surpresa. O solo, à volta dele, começou a tingir-se de sangue. Fiquei de olhos fixos nele, com a garganta apertada de terror perante o que tinha feito. Até então nunca vira a morte de um ser humano. De touros e de cabras, sim. E até a asfixia e zangue dos peixes. Virá nos quadros, nas tapeçarias, nas figuras negras, gravadas a fogo nos nossos pratos. Mas nunca virá aquilo. O estertor, a sufocação, a luta, o cheiro do líquido. Fugi. Algum tempo mais tarde, encontraram-me junto ao tronco nudoso de uma oliveira. Estava inerte e pálido, rodeado pelo meu próprio vomitado. Os dados tinham desaparecido, perdidos durante a fuga. O meu pai olhou-me, zangado, com os lábios repuxados, deixando à vista os dentes amarelados. Fez um gesto e os servos ergueram-me e levaram-me para dentro de casa. A família do rapaz pediu o exílio ou a morte de imediato. Eram poderosos e aquele era o seu filho mais velho. Podiam permitir que um rei queimasse os seus campos ou lhes violasse as filhas, desde que fossem indemnizados. Mas não se toca no filho varão de um homem. Se tal acontecia, os nobres tinham uma reação violenta. Todos nós conhecíamos as regras, respeitávamo-las, a fim de evitar a anarquia que estava sempre a rondar. Conflito de sangue. Os criados persignaram-se contra as forças do mal. O meu pai tinha passado a vida a esforçar-se por manter o seu reino e não iria arriscar-se a perdê-lo por causa de um filho como eu, quando era tão fácil encontrar herdeiros e os ventres que os albergavam. Por isso concordou. Eu seria exilado e educado no reino de outro homem. Em troca do meu peso em ouro, ele criar-me-ia até à idade adulta. Não teria pais, nem nome de família, nem herança. Naquele tempo a morte era um destino preferível. Mas o meu pai era um homem prático. O meu peso em ouro era menos do que a despesa com o funeral suntuoso que a minha morte teria exigido. E foi assim que fiz 10 anos e me tornei órfão. E foi assim que fui para Fetia. Esse território minúsculo, do tamanho de uma pedra preciosa, era a mais pequena das nossas regiões e ficava situada numa porção de terra inclinada a norte, entre os sulcalcos do Monte Otris e o mar. Peleu, o seu rei, era um desses homens a quem os deuses amam. Não divino, mas inteligente, bravo, bem parecido e superior a todos os seus pares na piedade. Como recompensa às nossas divindades, ofereceram-lhe uma Nereide como esposa. Isso era considerado a maior honra a que alguém podia aspirar. Afinal, que mortal não desejaria dormir com uma deusa e ter um filho dela? O sangue divino purificava a nossa raça lamacenta e criava heróis a partir do pó e da argila. E essa deusa ainda garantia uma promessa maior. As moiras tinham profetizado que o filho dela seria muito superior ao pai. A linhagem de Peleu ficaria garantida. Mas como todas as dádivas dos deuses, também esta tinha um inconveniente. A própria deusa não estava de acordo. Toda a gente, até eu, tínhamos ouvido a história do rapto de Tétis. Os deuses tinham levado Peleu até ao lugar secreto onde ela gostava de se sentar na praia. Tinham-no aconselhado a não perder tempo com preâmbulos. Ela nunca consentiria em casar com um mortal. Avisaram-no também do que sucederia depois de ele a ter apanhado. Isto porque a deusa Tétis era tão astuta como o seu pai Proteus, o ardiloso velho do mar, e sabia como assumir mil formas diferentes e ficar com o corpo coberto de pelo, de penas ou de carne. E embora pudesse vir a ser flagelado por bicos, garras, dentes, anéis e caudas mordentes, ele não devia largá-la. Peleu, que era um homem piedoso e obediente, cumpriu todas as instruções que os deuses lhe tinham dado. Esperou que ela saísse das ondas, cor de ardósia, com o cabelo negro e longo como a cauda de um cavalo. Depois agarrou-a, segurando-a bem, apesar dela se debater com violência, apertando-a até estarem ambos exaustos, ofegantes e arranhados pela areia. O sangue das feridas que ela lhe infligira misturava-se com as manchas da virgindade perdida que sujavam as coxas da deusa. A resistência dela já não importava. Um desfloramento era tão vinculativo como os laços de casamento. Os deuses obrigaram-na a jurar que ficaria com o marido mortal durante pelo menos um ano. E ela cumpriu o seu período de permanência na terra como um dever que era, em silêncio, apática e taciturna. Agora, quando Peleu a agarrava, ela já nem se dava ao trabalho de se agitar e contorcer em protesto. Em vez disso, ficava rígida e silenciosa, úmida e fria, como um velho peixe. O seu ventre relutante albergou um único filho. Na hora em que a sua sentença terminou, ela saiu de casa a correr e voltou a mergulhar no mar. Só regressava para visitar o rapazinho, nunca por outra razão e nunca por muito tempo. Na sua ausência, a criança era educada por tutores e amas sob a vigilância de Fênix, o conselheiro em que Peleu mais confiava. Teria este alguma vez lamentado a dádiva que os deuses lhe tinham feito? Uma mulher comum ter-se-ia dado por muito feliz por arranjar um marido tão doce como Peleu, com seu rosto sorridente. Mas para a ninfa Tétis, nada podia apagar a mancha da sua mediocridade maculada e mortal. Fui conduzido através do palácio por um servo cujo nome não retive. Talvez ele não o tivesse dito. Os salões eram mais pequenos do que os do meu pai, como que limitados pela modéstia do reino a que pertenciam. As paredes e o chão eram de mármore da região, mais branco do que o que se encontrava no sul. Os meus pés pareciam escuros contra aquela palidez. Não tinha nada comigo. Os meus parcos, a ver, estavam a ser transportados para o meu quarto, e o ouro que o meu pai enviara ia a caminho do tesouro. Eu sentira um estranho pânico ao ser separado dele. Durante as semanas de viagem, fora o meu companheiro uma recordação do que eu valia. Agora sabia o seu conteúdo de cor. 5 taças com pés gravados. Um pesado cetro nudoso. Um colar de ouro martelado. 2 estátuas de aves ornamentais. E uma lira trabalhada, dourada nas extremidades. Eu sabia que esta última era uma fraude. A madeira era barata, abundante e pesada, e ocupava espaço que devia ter sido substituído por ouro. Porém, essa lira, que fora uma peça do dote da minha mãe, era tão bela que ninguém poderia levantar objeções. Enquanto cavalgávamos, eu esticava o braço para os alforjes e acariciava a madeira polida. Suspeitei de que me estavam a conduzir para a sala do trono, onde me ajoelharia, a fim de manifestar a minha gratidão. Mas o servo parou de súbito numa porta lateral. O rei Peleu estava ausente, disse-me ele, pelo que eu teria de comparecer perante o seu filho. Fiquei nervoso. Não era para aquilo que me tinha preparado e ensaiado as palavras diferentes, enquanto viajava montado no burro. O filho de Peleu ainda me recordava da coroa escura a contrastar com o seu cabelo louro, da maneira como as solas rosadas dos seus pés tinham voado pela pista de corridas como flechas. Era assim que um filho devia ser. Ele estava deitado de costas num banco largo, coberto de almofadas, a dedilhar com ar indolente uma lira que mantinha equilíbrio sobre o estômago. Não me ouviu entrar ou decidiu não olhar. Foi assim que comecei a perceber qual era o meu lugar ali. Até aquele momento, fora um príncipe, aguardado e anunciado. Agora era insignificante. Dei mais um passo em frente, a arrastar os pés. E ele inclinou a cabeça para o lado, para me olhar. Durante os 5 anos que tinham decorrido, desde que eu o vira pela primeira vez, ele crescera e perdera o ar rechonchudo de bebê. Fiquei de respiração suspensa perante a sua beleza. Os seus olhos de um verde profundo e as feições finas como as de uma rapariga. Tudo isso provocou em mim um súbito desagrado. Eu não mudara tanto, nem tão bem. Como te chamas? Perguntou ele com um bocejo e com os olhos cobertos pelas pálpebras pesadas. O reino dele era metade, 1/4, 1/8 do reino do meu pai. E embora eu tivesse matado um rapaz e tivesse sido enviado para o exílio, ele não me conhecia. Cerrei os maxilares, disposto a não falar. Como te chamas? Perguntou ele de novo numa voz mais sonora. Na primeira vez, o meu silêncio era desculpável, pois talvez não o tivesse ouvido. Agora já não era. Pátroclo era o nome que o meu pai me dera por altura do meu nascimento, auspicioso, mas pouco avisado, e deixava-me na língua um travo amargo. Honra do pai era o seu significado. Esperei que ele proferisse um gracejo a esse respeito, qualquer frase contundente e espirituosa sobre a minha desonra, mas não o fez. Talvez ele também seja demasiado estúpido para isso, pensei. Ele voltou-se de lado para me olhar. Um caracol dourado caiu-lhe para os olhos e ele soprou para o afastar. Eu chamo-me Aquiles. Ergui o queixo uns centímetros para lhe dar a entender que tinha ouvido. Entreolhámo-nos durante um momento. Depois ele piscou os olhos e bocejou de novo com a boca muito aberta como a de um gato. Bem-vindo à fetia. Eu tinha sido criado numa corte e percebia quando estava na altura de me retirar. Nessa tarde descobri que não era o único filho adotivo de Peleu. Aquele rei modesto revelou-se rico em filhos rejeitados. Constava que em tempos ele próprio fora um foragido e tinha fama de ser caridoso para com os exilados. A minha cama era uma enxerga num quarto comprido que mais parecia um aquartelamento militar, repleto de outros rapazes que passavam o tempo a brigar e sem fazer nada. Um servo mostrou-me onde tinham deixado as minhas coisas. Alguns rapazes ergueram a cabeça e fitaram-me. Tenho a certeza de que um deles falou comigo, perguntou como me chamava, e tenho a certeza de que lhe respondi. Eles voltaram aos seus jogos. Ninguém importante. Caminhei com as pernas rígidas até à minha enxerga e fiquei à espera do jantar. Ao cair do dia, fomos chamados para a refeição por um sino de bronze que soou nas profundezas do palácio. Os rapazes abandonaram as suas brincadeiras e acotovelaram-se em direção ao corredor. O edifício assemelhava-se a uma toca de coelhos, cheio de corredores tortuosos e de inesperados quartos interiores. Era tal o meu receio de ficar para trás e me perder que quase tropeçava nos calcanhares do rapaz que seguia à minha frente. A sala de refeições era um longo átrio na parte da frente do palácio, com as janelas a abrirem para o sopé do Monte Otris. Era suficientemente grande para nos alimentar a todos, muitas vezes sucessivas. Peleu era um rei acolhedor que gostava de receber bem. Sentámo-nos em bancos de carvalho diante de mesas riscadas por anos de pratos a arrastarem sobre elas. A comida era simples, mas abundante. Peixe salgado, pão substancial acompanhado de queijo com ervas. Ali não havia carne, nem de cabras, nem de touros. Isso era apenas para a realeza ou para os dias festivos. Do outro lado da sala, avistei uma cintilação de cabelo louro, banhada pela luz. Aquiles. Ele estava sentado com um grupo de rapazes que tinham as bocas escancaradas de tanto rir de qualquer coisa que ele dissera ou fizera. É assim que um príncipe deve ser. Baixei os olhos para o meu pão, para os seus cereais grosseiramente moídos, ásperos contra os meus dedos. Depois da ceia, tínhamos autorização para fazer o que nos apetecesse. Alguns rapazes estavam a reunir-se num canto para um jogo. Quer jogar? Perguntou um deles. Era mais novo do que eu e o seu cabelo ainda tinha os caracóis da infância. Jogar? Aos dados. Ele abriu a mão para os mostrar, de osso talhado e salpicado de tinta preta. Sobressaltei-me e dei um passo à retaguarda. Não. Respondi numa voz demasiado estridente. Ele pestanejou, surpreendido. Está bem? Encolheu os ombros e desapareceu. Nessa noite sonhei com um rapaz morto, com seu crânio partido como um ovo contra o chão. Ele seguiu-me. O sangue alastra, escuro como vinho entornado. Os olhos dele abrem-se e a boca começa a mexer-se. Tapo os ouvidos com as mãos. Dizia-se que as vozes dos mortos tinham o poder de enlouquecer os vivos. Não posso ouvi-lo falar. Acordei aterrorizado, na esperança de não ter gritado alto. As estrelas a cintilar para lá da janela eram as únicas luzes. A lua não estava à vista. A minha respiração soava áspera no silêncio e os juncos do colchão restulhavam suavemente por baixo de mim, esfregando os seus dedos finos nas minhas costas. A presença dos outros rapazes não me reconfortava. Os nossos mortos apareciam para se vingar, sem ligar a testemunhas. As estrelas giravam e, algures, a lua avançava no céu. Quando os meus olhos se tornaram a fechar, ele continuava à minha espera, coberto de sangue, com o rosto pálido como o osso. Claro que estava ali. Nenhuma alma tinha pressa de ser mandada para as sombras infindas do nosso mundo dos mortos. O exílio pode satisfazer a cólera dos vivos, mas não apazigua os mortos. Acordei com os olhos a arder e com os membros pesados e entorpecidos. Os outros rapazes amontoavam-se a meu redor a vestirem-se para o pequeno almoço, ansiosos pelo dia que tinham à sua frente. A notícia da minha singularidade alastrara depressa e o rapaz mais novo não tornou a aproximar-se de mim, com dados ou fosse com o que fosse. Ao pequeno almoço, os meus dedos empurraram o pão para dentro da minha boca, mas sentia a garganta apertada. Serviram-me leite, que bebi. Em seguida, conduziram-nos até ao sol e à poeira dos pátios de exercícios para treinarmos o manejo da lança e da espada. Foi aí que saboreei o verdadeiro significado da generosidade de Peleu. Bem treinados e reconhecidos, um dia iríamos constituir um belo exército ao seu serviço. Deram-me uma lança e uma mão calosa corrigiu e voltou a corrigir a maneira como eu a empunhava. Lancei-a e ela passou de raspão no carvalho que era o alvo. O mestre, impaciente, entregou-me uma segunda lança. O meu olhar percorreu os outros rapazes à procura do filho de Peleu. Ele não se encontrava ali. Fiz de novo pontaria ao carvalho, que tinha a casca furada e estalada a verter seiva dos orifícios. Atirei. O sol ia alto, e depois mais alto ainda. Eu tinha a garganta quente e seca, irritada devido à poeira ardente. Quando os mestres nos libertaram, a maior parte dos rapazes correu para a praia, onde ainda se agitavam ligeiras brisas. Aí jogaram aos dados e fizeram corridas a gritar graçolas nos dialetos cerrados do norte. Sentia os olhos pesados e doía-me o braço devido ao exercício da manhã. Sentei-me à sombra exígua de uma oliveira e fiquei a contemplar as ondas do mar. Ninguém falava comigo. Era fácil ignorarem-me. Na verdade, estar ali não era muito diferente de estar em casa. O dia seguinte foi semelhante. Uma manhã de exercícios fatigantes e depois à tarde as longas horas sozinho. À noite, a lua ia ficando cada vez mais pequena. Fixei-a até conseguir vê-la, mesmo quando fechava os olhos. A sua curva amarela e brilhante contra o escuro das minhas pálpebras. Tinha esperança de conseguir manter ao largo as visões do rapaz. A nossa deusa da lua tem o dom da magia e do poder sobre os mortos. Se quisesse, podia eliminar os sonhos, mas não o fez. O rapaz chegou noite após noite, com os seus olhos fixos e o crânio estilhaçado. Por vezes voltava-se e mostrava-me o buraco na cabeça, de onde pendia a massa mole do cérebro. Por vezes estendia o braço na minha direção. Eu acordava, sufocado de pavor, e ficava a fitar a escuridão até ao romper do dia.